algo vai acontecer. Vai, vai, vai, Jesus vai mandar chover. Vai, vai, vai, ele vai te encher. Vai, vai, vai, como sempre vai ter. Vai, vai, vai, ele vai curar você. Vai, vai, vai, ele vai mandar chover. Yeah.